de Oliveira. Que isso, olha. Porque, mas o Hitler, quando tava naquela época da primeira, da segunda guerra, muita gente botou o nome do filho do Hitler achando que ele era um grande herói, né, mano? É verdade, que engano, né? A minha amor amado. A minha amor amado. Antônio Dodói. Ih, tava Dodói. Tudo Dodói, tudo tá, Dodói. Tá bom, tá bom. Antônio Manso Pacífico Sossegado. Ih, esse é tranquilo mesmo, né? Esse é tranquilo. Armando Nascimento de Jesus, vulgo presépio. Não, não, não, é que vulgo presépio. Não, isso aqui não pode dar, não. Passa os dias a guiar, motorista de caminhão. Não, não, fica quieto, Eri Júnior. Essa aqui, disse que a mãe resolveu homenagear a Ava Gardner e a Gina Lollobrigida. Aí juntou o nome das duas, não pode dar isso, não. Como é? Ah, ué. Ava Gardner e Gina Lollobrigida. Não, não, não. Haja Gina, haja Gina Lollobrigida. Não, não, pá, fica quieto, Eri Júnior. Outro aqui, Barbosa. Benedito Camurga Aveludado. Que isso? O que, que é um camurga aveludado? Eu não sei. Boaventura Torrada. Ih! Cacau? Bom, hein? Cacau tem um camurga aveludado. Não, não, não. Ô, fica quieto, Eli Júnior. Esse aqui não pode ter esse aqui também, não. Também não pode. Não pode. Pula, não, então pode, você não pode, pula. É. Carabino Tiro Certo. Que isso? Caso Raro e Amada. Caso Raro e Amada? É. Comigo é nove na garrucha trouxada. Que isso? Danúbio Tarado Duarte. Não, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É dignatário da Ordem do Império do Cruzeiro. Brincadeira, hein? Olha isso aqui, Disney Chaplin Milhomem de Souza. Nossa senhora. Não, isso aqui não pode também, caramba. Ô Bruno, não faz isso não. Deixa eu procurar mais umzinho aqui. Olha aí, agora o ouvinte vai querer saber. Fedir Lenho. Quem é? Fedir Lenho. Fedir Lenho. Paulo Roberto. Vulgo. Não, vulgo nada. Flávio Cavalcante, rei da televisão. Isso eu conhecia. É. Francisco Homogêneo Catabriga Dorico. Que horror. Francisco Notório Milhão. Que isso? Tem um outro aqui, babosa. Homem Bom da Cama Soto Maior. Que isso? Hugo Madeira de Lei Aroeiro. Ah. É. Já. Não, já sinto não. Yeah. Não, já, ai, ai, ai. Ô, Maurício, pra parar. Pra parar, depois. Que tem mais algum pra fechar, então? Escolhe um. Janeiro, fevereiro, de março, abril. Tá, que horror. E no programa de sábado, mais dos nomes. Isso. Que o Mauro. Mauro, não é isso? Mauro Luiz. Que o Mauro mandou pra gente. Tá falado? Francisco Barbosa e seu programa.